espiritual. Mas degenerado, agora regenerado e transformado e tal. Por aquele que tem todo o poder. Assim como mudou a minha vida, quer mudar você. E o seu proceder. Muitos dizem que não tem mais jeito para você. Joga no chão, dá te pisa então. Não tem nada não, porque Deus é bom. Ele exalta o humilhado e abate o exaltado. Então pode acreditar, Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Me livrou das drogas, me trouxe a paz. Aqui quem fala M.A. Relatando a você o que Deus fez por mim, quer fazer por você. O seu proceder na cruz do Calvário, foi crucificado como ovelha muda, morreu calado, sarou minhas feridas, levou meus pecados, tomou minha vida da mão do diabo. Agora com Jesus eu ando lado a lado, andando com o Senhor, minha vida já mudou, prisioneiro do Senhor. Eu me tornei nas asas do Espírito, eu vou além, a Ele eu dou a minha adoração, a Ele entreguei o meu coração. Quase morto debaixo da terra, cheio de pecado, de toda iniquidade, de toda a malícia, inveja, cobiça, reclamava tanto. Foi aí que eu tive a chance, como uma revanche, conhecer o amor de Cristo pelo semelhante. Deu sua própria vida por mim e por você, chamou pelo meu nome pra se arrepender. Esse amor constrange pelo semelhante, me chamou de joia rara, precioso diamante. Deus salvou comigo, me tirou do perigo. O caminho que eu andava me levava pro abismo. Hoje eu tô mudado, sendo transformado. Eu tenho um Salvador que está do meu lado. Deus é bom com os ricos, Deus é bom com os pobres. Basta você crer e mudará a sua sorte. Do justo ao injusto, sua bondade nunca muda. Do grande ao pequeno, não faz acepção. Sua justiça não falha, Deus chega na hora exata. Seu amor é eterno, sua palavra não falha. Da morte à vida eterna, o bom Deus nos conduz ao caminho de paz, ao caminho de luz. A derrota, a vitória, o bom Deus nos conduz ao caminho de paz, ao caminho de luz. Pode crer, Deus é bom, Deus é bom, pode crer, Deus é bom, Deus é bom, pode crer, Deus é bom, Deus é bom, no antes e no depois. Deus te livrou da droga, te livrou da morte. Lembra daquele dia que o cara colocou a arma na sua cara? O cara atirou, mas a arma pipocou. Isso não é porque você tinha um corpo fechado, não. E se porque Deus é bom e sua misericórdia alcançou você. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Só basta você crer, pode crer. MC Doca vai falar pra você que Deus não faz exceção de pessoas, não. Mesmo que more na favela ou na mansão, ande de bicicleta ou de carrão, que pra Deus não tem disso, não. Ele conhece o seu coração, vai fazer a revolução. Porque Deus é bom, Ele é muito bom, Ele é muito bom, Ele é muito bom.